Many common expressions that use the verb to be in English use the verb ter in Portuguese. To be afraid, ter medo. To be against, estar contra. To be at fault, ter culpa. To be careful, ter cuidado. To be cold, estar com frio. To be curious, ser curioso ou ser curiosa. To be happy, estar contente. To be hot, estar com calor. To be hungry, estar com fome. To be in a hurry, ter pressa ou estar com pressa. To be jealous, ter ciúmes. To be lucky, ter sorte. To be patient, ser paciente. To be successful, ter sucesso. To be thirsty, estar com sede. To be tired, estar cansado ou estar cansada.